Programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet, queremos levar até você o conteúdo da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações, a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio dos Centros Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Sem esquecer também de agradecer ao apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. O nosso convidado hoje é o nosso irmão Mário Ferreira Vinhas, que o papo central hoje aqui será sobre o Dia de Finados, né, e a visão espírita e outros assuntos também que a gente aproveita o Mário para conversar, e o Everaldo, que ainda está aqui em São Paulo também para conversar com a gente, que está aqui conosco hoje também, né. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, se preferir, entre nas nossas redes sociais, Facebook e também o WhatsApp, para entrar em contato. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live e no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite. Que esse programa é reprisado aí durante a semana e você pode baixar o nosso aplicativo lá no Android, baixa lá Vivência Espírita, ou se tiver o do iPhone, basta baixar aí o iRádios e pesquisar lá Vivência Espírita e ouvir as reprises todas terças, quintas e sábados às 8 horas da manhã. Quem já está ligado com a gente aqui é a Claudinha Ribeiro, mano, bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo e todos os vivencianos ligadinho nos programas. Elizabeth Albuquerque, a Suzana Martins já mandando bom dia aqui pra gente, o Antônio Bessa, a Isilda Oliveira já estão ligados com a gente aqui. E no YouTube, quem está ligado conosco é a Beatriz e o Aécio, nosso irmão Aécio, colunista do portal, mandando bom dia, pessoal, no novo horário de verão e aos entrevistados desse domingo. Um forte abraço a todos. E o nosso amigo Paulo Quintanilha já está ligado conosco. Lembrando que é para a pergunta para sorteio, a gente vai definir durante o intervalo, mas a gente vai sortear dois livros no final do programa. Então participe conosco, entre aí nas redes sociais, no WhatsApp ou no telefone que o Jorge acabou de falar, vou repetir, é 12-3942-9750 ou 12-3941-9750 para participar interagindo com a gente, mande perguntas para o nosso entrevistado. Hoje é o Mário Vinhas. Que eu nem sabia que tinha Ferreira no nome do Mário Vinhas. Mário Vinhas vem tanto tempo aqui. Hoje eu já você viu? Todo dia conhecendo, hein, Mário? Então, ó, um bom dia para vocês. E passar aqui pro Everaldo fazer a prece de abertura pra gente. Bom dia, Everaldo. Bom dia, companheiros e amigos de caminhada. Vamos aproveitando este dia maravilhoso, abrindo os nossos corações, iluminando as nossas mentes e abraçando o nosso Mestre Jesus, este amigo e companheiro inseparável de todas as horas, para que os nossos corações cada vez mais brilhem e vibrem alegria por este momento de confraternização. e rogamos ao Pai as nossas libertações, para que possamos vivenciar e olhar para o tema que hoje vai discorrer neste ambiente, onde olhamos e temos que olhar e vivenciar a vida neste patamar de alegria e de liberdade. E agradecidos por esta oportunidade e abraçado por esses amigos da espiritualidade, nós damos início ao nosso programa. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o Dia de Finados na Visão Espírita. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo de todas as horas, o Mário Ferreira Vinhas. O Rodrigo descobriu Ferreira, que tem um Ferreira no meio, né? Olha, vivendo, vivendo e aprendendo. Só falar uma coisa, Rui, desculpa te interromper. Também queria agradecer aos ouvintes da Rádio Espaço Espírita, lá da Barra Velha, Santa Catarina, que está escutando a gente também, que está retransmitindo para a Web Rádio lá do Sul. Bom, então, bom dia para... Rádio Espaço Espírita. Para os catarinenses. Mas o Mário Vinhas, ele é voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho, é responsável pela livraria da Casa do Caminho e foi aluno da primeira turma de aprendizes do Evangelho aqui em São José dos Campos, Jorge, em 1974. Se nem tinha nascido, o Mário já estava fazendo escola de aprendiz. Não, não pode, eu também gostaria de ser mais novo assim, mas não. Né? Em 74 já estava com 14 anos já. Já estava. Né? Já dava para ter entrado na escola de aprendizes já, né? Já, é com 16. Não, já dava para ter entrado na mocidade. Mocidade. Né? O Rodrigo que não tinha nascido ainda. Bom, ele Mario, é Dona Odete também. É? Né? Dona Odete. Dona Odete também é da primeira turma, né, Mari? Isso, e o Orbolato, filho da Dona Odete. Orbolato, tem várias pessoas. É o Márcio. O Alberto. O Francisco, né? É o Alberto, Dona Ruth. Isso, Costa, é o marido dela, né? É. Eu era para ser da primeira turma, mas um insistente convite do nosso amigo Fausto, né? Isso, e... saudoso Fausto Márcio da Costa. Mas eu estava terminando a faculdade, então falei, Fausto, não dá para fazer essas, mas na próxima oportunidade eu farei. Demorou uns 6 anos, aí comecei a fazer a escola de aprendiz. Tá vendo? Senta aqui. Bem, o dia de finados, o dia dos defuntos, conhecido ainda como dia dos mortos no México, é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro. Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mortos para rezar pelos que morreram. No século XV, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém lembrava. Desde o século XI, os papas Silvestre II, João XVII e Leão IX, obrigam a comunidade a dedicar um dia aos mortos. No século XIII, esse dia anual passa a ser comemorado em 2 de novembro, porque 1º de novembro é a festa de todos os santos. Isso aí o pessoal está brincando que esse dia aqui é dia dos homens, né, Joia? Dia de todos os santos. Não, esse negócio, eu não participo dessas brincadeiras, não. Não. Né? Porque o pessoal fica aí com esses negócios, depois as mulheres ficam pegando mal com a gente. Né? Depois faz você dormir no sofá, não faz comida, né? Não, porque diz que o pessoal estava dizendo mesmo é que dia das mulheres foi dia 31, né? Foi dia 31 de outubro, né? Dia 31 de outubro? É. Dia das bruxas? É. Nossa, cara. E o dos homens era dia. Quem tá falando isso é o Mário, né? E o dos homens foi dia 1º, dia de Todos os Santos, né? E dia 2 é dos homens que falam isso. Dia dois, que as mulheres descobrem que os homens estão falando isso. Não, porque os homens morrem mais cedo, né? Não, é que as mulheres descobrem que os homens estão falando isso. Que dia 31 é dia 10, aí dia 2 passa a ser o dia do. Né? Então, o dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já faleceram. É o dia do amor, porque amar é sentir que o outro não morrerá nunca. É celebrar essa vida eterna que não vai terminar nunca, pois a vida cristã é viver em comunhão íntima com Deus, agora e para sempre. No México é comemorado um dia de festa, né? Dia dos Mortos, uma festa bem característica da cultura mexicana que atrai muito turista do mundo todo, né? Então nós estamos aqui com o Mário Vinhas para que ele fale para nós sobre como o espírita vê o Dia de Finados. Então, bom dia mais uma vez, Mário Vinhas. Bom dia, Rui, Rodrigo, Jorge, e hoje, surpresa que eu estou ao lado do Everaldo, que fazia muito tempo que a gente não se via. E bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo também via internet, né? Muito bem, gente, a gente descontraiu um pouquinho, viu? Mulher não é bruxa não, nem homem é santo, nada disso não, viu? Nós somos gente, somos normais. E quando a gente descontrai um pouco, é para entrar num assunto que normalmente nos foge, que é a questão da morte. Finados, o que é dia de finados? É um dia em que a Igreja Católica, por exemplo, homenageia os seus mortos, os católicos no geral. Muito bem, quando se fala em finados, então a própria palavra vem de fim, que quer dizer fim de alguma coisa, fim da vida. Mas que vida é essa que nós tememos tanto perder quando se fala em morte? É interessante a gente ver que num determinado momento da nossa vida, quando a gente é jovem, parece que a morte não existe. Somos eternos, nunca vai acontecer com a gente. Por sinal, é um assunto que a gente nem comenta mesmo, né? Falar em morte é mau agouro. Mas a gente vai ganhando idade, a gente vai chegando perto do limite da nossa vida física, nós pensamos um pouquinho mais, nós raciocinamos um pouquinho mais, e passamos a entender, sim, que morte nada mais é do que o fim de uma oportunidade de vida material, saindo dessa vida material e partindo para a vida eterna, que é a vida espiritual. Mas não quer dizer que essa vida eterna seja uma vida de contemplação, anjinhos batendo asa e para lá e para cá, nada disso. Porque a vida no mundo espiritual é tanto ou mais ativa que a nossa vida aqui no mundo material. Mas fala-se em finados. Ora, a doutrina espírita, ela respeita absolutamente todas as outras crenças e todos os outros costumes das outras religiões. Então, a doutrina espírita não adota o finados como fim de alguma coisa. Porque a morte, na realidade, como nós dissemos, é apenas uma transição da vida material para a vida espiritual, sendo que, acreditando na continuidade da vida e no princípio da reencarnação, nós vamos concluir que apenas uma oportunidade nós estamos terminando. Muitas outras vão aparecer. Mas mesmo a doutrina espírita não aceitando ou não adotando finados como um dia necessário para que as pessoas possam ir aos cemitérios ou mesmo lembrar dos seus mortos, nós temos por costume saber que os nossos mortos, aqueles com os quais convivemos, aqueles que nos deixam saudades, são merecedores da nossa lembrança e do nosso amor a todo instante. Não há necessidade de um dia especial, mas a lembrança deles para nós sempre é comovente e sempre é motivo de, nessas nossas lembranças, a gente poder agradecer a eles tudo quanto fizeram por nós. Mas, Mário, eu pesquisando aqui no Livro dos Espíritos, eu vi aqui que tem praticamente 9 perguntas feitas aos Espíritos a respeito da comemoração dos mortos, dos finados. É interessante como a doutrina espírita, ela esclarece com muita tranquilidade tudo isso que às vezes a gente acha que é bobagem, que não é, que não, o espírito não está lá no túmulo. Então é interessante que os espíritos esclarecem muito, Kardec trouxe essas informações muito corretamente para Kardec. Como aqui está dizendo, os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra? Então é a pergunta que é feita aos espíritos, né? Uhum. Então está aqui, muito mais do que poder julgar, quer dizer, então aqui está corroborando, dizendo que os mortos, né, entre aspas, eles são muito sensíveis às nossas orações e aos nossos pensamentos. Então, o Rui, é comum as pessoas, vejam, a gente falando claramente, nós concluímos que todos nós temos raízes muito profundas ainda nos costumes católicos, a grande maioria de nós somos oriundos da doutrina católica, e tem situações que nós não conseguimos, de certa forma, abolir dentro de nós. Eu estou dizendo isso de uma forma generalizada, né? Então é muito comum, por exemplo, pessoas que vão ao centro espírita, se submetem a um tratamento espiritual, mas não conseguem largar o costume de ir à missa. Então, muitas vezes, já nos perguntaram, olha, eu gosto da doutrina espírita, venho, adoro assistir às suas palestras, mas é pecado eu ir na missa? Claro que não é. O Espiritismo não proíbe nada a ninguém. Isso bate também com a situação do cemitério. Já me perguntaram se seria pecado ou seria inútil a pessoa ir ao cemitério e ali deixar suas flores, acender as suas velas, se a doutrina espírita não aceita ou não adota, teria importância o adepto do espiritismo comparecer ao cemitério. Gente, claro que não também, certo? Nós, espíritas, temos liberdade absoluta de fazer e agir segundo a nossa consciência. E se existem sentimentos positivos em nós, se existem boas intenções, boas lembranças, é claro que tudo é válido, seja lá onde for, não é? Então, aqueles que acham que não há necessidade de comparecer ao cemitério, não vão. Mas aqueles que ainda sentem aquela ligação, aquela necessidade de comparecer diante do túmulo do seu falecido, sem problema, vá, se entrega, coração, alma, sentimentos, e faça as suas orações ali. Embora lembrando que os nossos mortos, ou hoje estão vivos no plano espiritual, são muito sensíveis às nossas lembranças. Então, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, a simples lembrança que nós temos dele é para eles válida, sim. É interessante, viu, Márcio? Minha esposa é católica, e o meu filho, faz 5 anos que faleceu, ele que chamava você, brincava sempre com você, o Mário só vinhas, não vai, né? Doutor, né? O que acontece? Toda semana eu praticamente tenho um compromisso com ela de ir ao túmulo levar um vasinho de flor. Chega lá, nós fazemos a nossa oração no túmulo. A gente sabe que ele não está lá no túmulo, mas como é gostoso você chegar e lembrar de coisas boas que aconteceram com ele, e ali a gente faz uma prece, né? E ela também gosta de fazer a prece da católica, da Ave Maria, né? Uhum. Fazemos aquela prece e vamos para casa satisfeitos e contentes. Sentimos e cumprimos o nosso compromisso que nós temos com ele, né? Então, é uma coisa interessante, né? Para mim isso aí é uma coisa muito interessante que acontece conosco ainda. Porque se a gente for ver mesmo encarar a razão das coisas, né? Mas eu não tô falando a razão do ponto de vista espírita só, não. Porque a gente pegar católico, budista, protestante, muçulmano, espírita, é todo mundo, todos são espiritualistas, né? Sim. Todos são espiritualistas. Então, quem é espiritualista acredita na sobrevalência do espírito sobre a matéria. Então, acredita no espírito. Então, se a gente acredita no espírito, pela lógica, a gente não teria que ir em cemitério, né? A gente teria que saber que eles não estão lá. Porque se a gente acredita no espírito, saber que eles não estão lá no cemitério. Por que que a gente ainda sente isso, Mário? Por que que a gente ainda sente isso? O Rui é espírito antigo. Ele não está indo lá no cemitério só porque a Regina, que é católica, que também é espiritualista, né? Católica, está indo. É algo que ainda está dentro da gente, ainda isso aí. Esse sentimento de fazer essa homenagem, sei lá, alguma coisa assim. Mas não sei, é que nós não estamos preparados ainda para se desvencilhar disso. Uma das perguntas do Livro dos Espíritos diz realmente em relação a isso, ou pelo menos aproximadamente disso, né? É que, como nós colocamos ainda há pouco, nós temos raízes muito profundas dentro do nosso espírito, da nossa alma, se é que querem dizer, não é? Em costumes que nós realizamos por muitas e muitas oportunidades de vida lá atrás, não é? E a gente não conseguiu ainda se livrar disso. Agora a gente se pergunta, dentro da razão, nós deveríamos simplesmente abolir esses sentimentos, ou tentar abolir esses sentimentos, ou continuá-los sentindo desde que em nosso coração exista amor e disposição em desenvolvê-los, né? Então, eu acho que em função dessas nossas experiências lá atrás, essas nossas vidas ainda muito ligadas aos costumes católicos ou cristãos nos primeiros tempos, nós ainda sentimos essa necessidade de comparecer ali, uma demonstração ainda de que nós ainda estamos ligados muito à matéria, certo? Nós queremos ver, queremos ali, nós vamos perante o túmulo, não, o meu falecido, o meu parente, o meu amigo está enterrado ali. Então eu tenho que prestar homenagem para ele ali. Mas é a doutrina espírita que dentro da sua razão, da sua fé raciocinada, que nos faz ver que ali hoje existe apenas os restos mortais daquele que foi um ser humano. São apenas ossos, o espírito já não está mais ali. Mas parece que ainda no íntimo nós não nos satisfazemos com isso. Nós queremos ali comparecer. Aí se pergunta, é errado? Não, não é errado. Certo? Mas é uma situação que talvez a gente possa ir, de certa forma, eliminando em nós. É, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, inclusive, sim, diz do desejo de certas pessoas em serem enterradas num determinado lugar. Ah, sim. Tem, não tem? Certo? Sim. Então, ele diz que é uma ligação muito forte ainda à matéria. Tem até uma colocação aí, Rui, que é uma inferioridade espiritual. Né? Que a pessoa... O que vai fazer um pedaço de terra a mais ou a menos em tudo aquilo, né? Mas existe ainda essa vontade de algumas pessoas. É a pergunta 325 do Livro dos Espíritos. Aqui, de onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Votam eles com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Então está aqui, afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral, o que representa um pedaço de terra mais do que outro para o espírito elevado. Não sabe ele que sua alma se reunirá aos que amam, mesmo que seus ossos estejam separados? Quer dizer, então é lógico, a doutrina espírita ela fala que isso daí não há necessidade dessa preocupação, né? Mas se alguém acredita, que aceita, vamos respeitar. O que nós colocamos aqui antes é exatamente isso, é esquecer de espírita, vamos esquecer que nós somos espíritas, né? Que é do próprio ser humano, né? Porque na realidade... O pensamento de todos os espiritualistas é o mesmo. Ah, sim. Né? O único que não acredita que vai para o plano espiritual é ateu, né? Que não acredita em nada, que acredita na matéria, o materialista, ele não acredita em nada. Ele acredita que acabou com tudo. Agora, o resto, todos os outros que são espiritualistas, acreditam no espírito. Então, sabe que o espírito está em algum lugar. Mesmo aqueles que pensam que o espírito está dormindo. Mas está lá. Que vai esperar o juízo final para um dia ser julgado e acordar de novo. Mesmo esse sabe que o espírito está lá dormindo. Então não acabou, né? Então é esse ponto de vista que a gente deixa de pensar um pouquinho. Outra coisa que a gente fala muito, Mário, perdi um ente querido. Perdeu nada. Como é que a gente perdeu se ele está lá, né? A gente sabe que ele foi lá para... Então nós não perdemos nada. E eu penso assim que esse negócio de perder causa até prejuízo emocional. Porque você acaba botando dentro de você... Você acaba achando que perdeu mesmo, quer dizer, acabou. Se você perdeu, você não vai ter mais, né? Então tem que sair procurando para ver se acha de novo, né? E outra coisa, se você afirmar, se a gente começasse a pensar que a pessoa partiu, que a pessoa foi na nossa frente, que a pessoa viajou, foi uma longa viagem, foi para um lugar longe que no momento não está dando para a gente se encontrar, mas um dia a gente vai. Então se a gente substituir essa perda por partir, por uma viagem, você ganha o sentimento que é muito legal chamado saudade. É igual quando a gente está, o Everaldo está lá em Wanderley e vira e mexe, a gente está falando dele aqui no programa. Então a gente sente saudade dele, né? Aí a gente tem um parente da gente que mudou lá para a China, por exemplo, um filho. Mudou lá para a China, foi para a China, é longe para caramba. Hoje com um avião tá fácil, né? Mas está longe, mas você está aqui lembrando dele. É como... E você tem saudade. Às vezes até chora essa saudade. Às vezes, né? Tudo isso, não tem problema nenhum. É como a Marcela... Aí é abençoado esse sentimento. É como a Marcela coloca no livro, no nosso livro lá, Onde Floresce a Esperança. A saudade é o elo que liga as pessoas que se amam. Não interessa onde essas pessoas estão. Se elas estão encarnadas ou se elas estão desencarnadas. Então a gente não perde ente querido, pelo amor de Deus, né? Nós não perdemos nenhum ente querido. É interessante. O que diverge o espiritismo é justamente que nós acreditamos que o espírito, saindo do corpo físico, ele tem uma vida ativa no plano espiritual. E as outras religiões, as outras crenças que acreditam na existência da alma, normalmente levam essa existência da alma numa vida contemplativa, esperando o tal dia do juízo final, não é? Mas uma outra palavra que é muito interessante, que as pessoas falam muito, né, é coitado, descansou, certo? Descansou. Dá a impressão que morrendo a paz absoluta se instala ali, né? Mas a gente sabe que o espírito, voltando ao plano espiritual, ele tem muitas situações que precisam, às vezes, ser consertadas. Esse descanso que nós muitas vezes pensamos que tem, na realidade, é o começo de uma nova situação para o espírito, né? De muito trabalho, né? E isso é até perigoso, né? Porque tem até pessoas que passam por aflições na vida tão duras que quer abreviar a própria vida para descansar. Só que não entende que é uma ilusão, né? Que é a chegada da verdade, né? Chico fala, né? Porque do lado de lá, né, quando a gente partir, a gente vai trabalhar até mais ou quanto mais que aqui. Né? Ou sofrer muito mais do que o sofrimento aqui se a gente não entender a resignação, que aceitar com resignação as provações que a gente passa por aqui, né? Mas é que a gente fala muito de lógica e de razão, e ela é de cada um, né? A minha lógica não é a mesma lógica do Rui. Então, quando a gente olha essa separação, né, dessa energia que desgruda de uma matéria rudimentar ainda, que parte para uma outra dimensão, a gente ainda não tem muita robustez sobre essa lógica. Como a robustez dessa lógica, ela às vezes nos perturba, a gente fica olhando esse processo do que partiu para o outro lado, pegando a carona no Jorge. O Jorge disse que o jeito que foi para a China. Nós verificamos o seguinte: o jeito que foi para a China, a gente tem uma facilidade para comunicar com ele a hora que quisermos, né? Mas o jeito, quando vai para o plano espiritual, a gente já não tem mais essa facilidade. Então, essa distância é que às vezes cria uma agitação na nossa matéria. Por isso que a gente às vezes fica com essa afinidade. Eu, para me aproximar desse ente querido que partiu, às vezes vou para o cemitério, vou para um local que ele escolheu para ser sepultado, e assim nós vamos nos ligando a esse processo até entendermos realmente esse processo da lógica. Porque se olharmos, nós ainda somos crianças, né? Seria um processo de luto. Seria um processo de luto. Exatamente. Então, aí a gente vai vibrando e vai desmembrando, e essas capas, digamos assim, elas vão despregando do nosso eu, e a gente se liberta de tudo isso, né? Mas é muito difícil, porque nós ainda olhamos e valorizamos muito a matéria. É verdade, isso que você falou talvez seja por isso mesmo que a gente pega. E quanto você falou, Rui? Tem umas 20 questões aí no Livro dos Espíritos que falam sobre isso? Não, tem 9 questões. 9 questões que falam sobre isso. Talvez seja por isso que a doutrina espírita fala, mas ela não condena em momento nenhum, nada disso, né? Não, até interessante, a 325A, só para a gente encerrar esse papo aqui, né? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Aqui está dizendo, não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens, suas recordações se concentram melhor. É o caso dos jazigos, né? Que o pessoal da família é sepultado no mesmo lugar, né? Então, a doutrina espírita não condena. Junto ali no mesmo ambiente. Ela não condena e nem critica, né? É bacana isso aí. Eu, assim, esses dias de finados, perto do dia de finados, quando a gente, sexta-feira mesmo, foi eu que fiz a preleção na AME. E então a gente acaba abordando o assunto, né? E o que a gente entende, o que a gente sabe é o seguinte: mesmo você vai pegar ali, o Rui estava falando agora há pouco que ele vai visitar o cemitério, que ele, o Dodô que partiu na frente, o Dodô que era espírita, né? Já conhecia a doutrina espírita, era trabalhador da doutrina espírita, E provavelmente o Dodô não está morando no cemitério. Isso aí eu tenho certeza absoluta, né? Agora, o que que acontece? Provavelmente, de vez em quando, ele vai lá também. Porque ele sabe que a mãe dele e o pai vão, então ele vai lá. Vamos lá, se vocês querem fazer uma oração lá, nós vamos lá também, né? E muitos dos entes queridos acabam indo esperar a pessoa também lá. Principalmente os que visitam só dia de finados, né? Os que só vão dia de finados. Então, o que que o Espírito faz? Bom, já que eles vão vir tudo aqui, eu também vou para lá, vou ficar junto com eles. Então, eu penso que o Espírito... Ele pensa exatamente desse jeito também. Eu não moro lá no cemitério, mas vou acabar indo lá também. O pessoal está indo lá. Quantos conhecidos vão aparecer lá hoje para me ver? Tal. Então, para me achar que vão me ver. Então, eles vão, eu vou estar lá mesmo esperando, né? Agora, a gente também tem que ir tentando... fazer o máximo para não expulsar eles das casas da gente. Ainda tem essa superstição também, eu acho, né, Veraldo? Tem essa superstição. A superstição é o quê? Não, eu quero encontrar com ele lá. Aqui em casa, não. Né? Aqui em casa, não. Ainda tem essa coisa de você falar, não, o morto não é aqui em casa, não. E nós, espíritas, já pensamos diferente. Poxa vida, vamos imaginar assim, se eu... morei 50, 60 anos dentro da minha casa. A vontade que eu tenho de voltar um dia é ir lá na minha casa. Então, quando as pessoas precisam... Se você vem fazer uma visita, você vem fazer a visita na sua casa. Isso é legal. Então, os espíritos sempre vão nos lugares que as pessoas amam eles, né? Isso não quer dizer que ele venha assombrar ninguém. Não quer dizer que ele venha ali todo dia para ficar assustando os outros, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu queria indicar para vocês o desenho animado que passou ontem lá no... que passou ontem no, na Telecine, chama A Vida é uma Festa, né? Que é um desenho animado sobre o menino que passa lá pro lado do plano espiritual vivo ainda, né? E é muito legalzinho o filme, que é no México também, que mostra aquela festa toda que eles fazem no Dia dos Mortos, que é interação entre os desencarnados e os encarnados nesse dia ali, que é uma festa mesmo, eles vêm para ver todos os parentes, visitar todas as coisas, né? Mas a diferença ali é que eles mostram que eles estão em todos os lugares, não é só lá no cemitério. Eles estão em todos os lugares, eles aparecem em todos os lugares naquele dia. Quer dizer, onde tem alguém pensando neles, eles estão por ali. É o que acontece normalmente, você está pensando no seu ente querido está ali. Agora, jamais a doutrina espírita fala contra quem vai no cemitério, porque a gente sabe que o espírito acaba indo lá também, porque se o parente quer receber a visita dele lá, ele vai lá também, não tem problema nenhum, né? Vamos lá para o nosso intervalo. Está na hora do nosso intervalo, né? E estamos em horário de verão, né? São 8 horas e 36 minutos. Será que tem gente que perdeu a hora hoje? Não, tem bastante gente assistindo a gente aqui, já participando também. A Beatriz de Paula Porto entrou aqui e falou: bom dia a todos. Hoje estou em Curitiba, no congresso, no terceiro congresso internacional de felicidade, psicologia positiva. Em maravilhoso domingo, com muitas alegrias. Olha só, está lá no congresso a Bia participando. E ela já esteve aqui falando sobre esse tema também. A Kátia Ariane entrou aqui também, mandou bom dia. Vicente Teixeira, a Camila está lá assistindo, minha esposa, está junto com o Francisco, escutando, assistindo o programa. Aqui no YouTube, quem entrou aqui participando foi a Cláudia de Oliveira, o Bruno Rodrigo Monsman, a Neide C. Gomes. A Neide comentou uma coisa interessante aqui, ela falou: mas eu também sei que não estou onde fui sepultado. Olha que interessante. Se a gente falar que nós somos reencarnação, né, também não sabemos quando a gente foi sepultado na outra encarnação. Né? E se alguém está lá pensando ainda na, né, sepultada. Souza, a Irene, que foi aniversário dela dia 31 de outubro, passou. A gente não falou na semana passada, mas a gente manda um abraço para ela aqui. Mandando bom dia, amigos queridos. Que tenha um excelente programa, excelente tema. Abraço a todos. E mandar um abraço também ao Gustavo, meu primo, que me ligou. Mandar um abraço para ele, filho da Irene. A gente podia colocar a pergunta aí. Você ainda faz visitas ao cemitério? Vocês acham interessante colocar essa pergunta? Eu acho, acho. Você ainda faz visita aos cemitérios, né? Essa tá bom, Rodrigo? Que aí o pessoal responde para concorrer o livro, que hoje o Mário está aqui pessoalmente para dizer que ele vai entregar o livro para a pessoa lá na casa do caneta. Vamos lá para o nosso intervalo comercial. E a música que nós vamos colocar é uma música com a Elizabeth Lacerda e chama-se Canção do Amor, Canção do Irmão Ausente. Então é a canção que todos nós oferecemos para os nossos irmãos que estão ausentes, ó, só estão ausentes, né? Mas a gente sabe que eles estão lá para receberem essa homenagem. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. A mão de Deus. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 47 minutos. Nós estamos no horário novo, né, Jorge? Faz 8 horas que começou esse horário. Lá na sua terra não aceita esse horário de verão. Não, lá ninguém mudou o horário de Deus, não. Não. Na minha terra ninguém é proibido. Não, outra coisa é o seguinte. Estou falando lá em Patamutã, né? Porque na Bahia, no começo eles entraram em horário de verão algumas vezes. Agora que não está entrando mais, né? Entrou uma vez. Uma vez, né? O Everaldo está falando. Uma vez só. Porque ali do Nordeste, Norte, quase todo, não entra atualmente, né? É só aqui do Sudeste aqui para frente, né? Mas quando a Bahia entrou no horário de verão, Patamutã não entrou. Porque ele falou que recusava a mudar o horário de Deus. O pessoal é bem católico. O povo lá... Lutaram contra o Estado. Não, aqui não. Aqui não tem esse negócio. É só que daquela historinha da mãe do soldado português, que ela foi ver o filho na parada, ela fala, ah, que bacana, só meu filho está marchando certo. Algumas semanas atrás foi o contrário, né? Foram os celulares que se revoltaram contra a decisão do presidente. Né? O presidente falou, não, eu vou mudar o horário para daqui 2 semanas. Os celulares, não, eu vou mudar o celular de todo mundo. E eu cheguei 1 hora mais cedo aqui na rádio. Né? Eu acordei também 1 hora mais cedo, minha esposa falou, ué, mas não 5 horas da manhã ainda. Mas vamos lá, então, vamos voltar com o Mário, que o Mário tem muita coisa boa para falar para a gente. Só comentando aqui que tem gente que respondeu a pergunta, né? Você faz visita ao cemitério? Então, a Edneia Maria Campos Tavares, ela falou, eu faço visitas no cemitério, mas tenho consciência que eles não estão lá. Mas de onde estão, sente as vibrações de amor, saudade, gratidão e a esperança de que encontraremos em breve. Legal, né? Só para a gente falar, depois, quando... A gente vai para o intervalo comercial, a gente continua falando aqui, né? E aí a gente conversando aqui, o Everaldo citou abordou um assunto interessante também baseado nisso. Porque mesmo a gente que sabe que os nossos irmãos, os nossos entes queridos não estão mais ali, mas tem muita gente ali, né? Tem muita gente ali. Inclusive espíritos que estão ali ainda presos, espíritos que estão ali grudados mesmo na matéria, sofrendo. Então, as nossas visitas aos cemitérios, elas vão ajudar demais essas pessoas a se desvencilharem disso. Sim. Elas vão ajudar bastante. Então, às vezes, você está ali pensando que você está visitando o seu ente querido, e principalmente no dia de finados, que aí a concentração de oração aumenta muito mais, vai ver que a gente está libertando muitos espíritos que estão ali presos há algum tempo, que não tem nada a ver com a gente, mas a oração unida, todo mundo, todos ali fazendo isso, vai criar uma egrégora muito bonita, vai criar uma energia que vai conseguir libertar muitos que estão ali. Quer dizer, às vezes a gente está fazendo a caridade sem saber que está fazendo para outra pessoa totalmente diferente, mas está ajudando, porque essas energias vão libertar muitas pessoas que estão ali ainda presas aos despojos, muitos espíritos que estão ali. Então, a gente, às vezes, quando a gente fala só do nosso ponto de vista, ou às vezes até do nosso pseudo conhecimento, a gente acaba sendo injusto, muitas vezes, com a própria organização espiritual. Falar, tá, se você deixar de ajudar, você para ajudar, você tem várias maneiras de ajudar, e essa também é uma maneira da gente ajudar. Então, a gente estava falando que o Rui vai lá com a Regina visitar, fazer uma visita ao túmulo do Dodô, e todas as vezes eles fazem uma prece lá. A gente tem certeza que o Dodô não está lá. Mas e quantos espíritos estão sendo beneficiados por aquela prece que eles estão fazendo? Né? Então, esse ponto de vista é muito legal, e foi exatamente o que ela citou aqui para nós agora, nosso ouvinte, né? Agora aqui. Então, mas aqui no rodapé, viu, Mário? Uhum. Se você quiser até ler o rodapé, porque você que está sendo entrevistado, daqui a pouco nós estamos tomando todo o seu espaço. Isso. O rodapé, lê para a gente o rodapé. Aí que o Herculano Pires ele coloca nessa tradução do livro dos Espíritos. O rodapé é em relação à pergunta 329, que diz assim: o respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? A resposta é a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Aí, então, existe aqui o adendo. a essa resposta que diz assim: o respeito pelos mortos não é apenas um costume, como se vê. É um dever de fraternidade que a consciência conserva e para o qual nos alerta. Por pior que tenha sido o morto, não temos o direito de aumentar-lhe o suplício com nossas vibrações agressivas. A caridade nos manda esquecer o mal e lembrar o bem, pois só assim ajudaremos o espírito desencarnado a superar as suas falhas e esforçar-se para evoluir. Pensando e falando mal dele, só temos a prejudicá-lo, irritá-lo e até mesmo voltá-lo contra nós. É isso aí, gente. Eu acho que, em hipótese alguma, nós devemos denegrir a imagem daqueles que se foram. Muito embora eles possam não ter sido para nós as melhores pessoas, eu acho que não é lícito de nossa parte, como cristãos, como pessoas esclarecidas, lembrá-los de uma forma negativa. Eu acho que, seja de que forma for, nós precisamos lembrá-los, sim, apesar de todos os erros que eles podem ter cometido, mas fazendo as nossas orações no sentido de que eles possam se reencontrar e encontrar o caminho de sua própria libertação. Nós temos um ouvinte aqui, o Henrique Stadler, de Jacareí. Ele pede algum comentário a respeito de cremação e deixa um abraço a todos. Henrique Stadler, de Jacareí. Um bom dia para você, Henrique. Continua nos prestigiando, ouvindo o nosso programa. O Everaldo, ele, a esposa dele também faleceu há pouco tempo, né, Everaldo? E ela foi cremada. Então você pode até dizer por que que vocês da família resolveram cremar. Na verdade, dentro de tudo que nós estamos colocando aqui, nós temos que verificar o seguinte: é a vontade, né? A vontade de cada ser, ela precisa ser respeitada. Até dentro dessa lógica que nós estamos discutindo. A minha esposa, ela dizia que a coisa que mais preocupava era ela ser enterrada e o corpo dela sendo degradado, né? E os bichos comendo, isso e aquilo, era porque ela achava que ela ia participar daquele processo. Então, ela era espírita? Hein? Ela era espírita? Não, ela era católica, mas em termos de evangelização, ela é muito mais evoluída do que eu. Ou seja, ela, em mim, ela dá de 10 a 0, tá? Então, ela pediu para que fosse cremada. Aí, nós atendemos o pedido dela, certo? Porque eu acho que tem que respeitar a vontade de quem está do outro lado. Tanto que hoje, dentro do processo de cremação, as leis dizem que precisa ter uma concordância, né? E uma aceitação, né? E uma solicitação, né? De quem desencarna, né? Tanto que, para ser cremado, se a morte for uma morte natural, precisa da assinatura de dois médicos, né? Dois médicos assinar no processo normal. E você vai ao cemitério e é enterrado dentro do caixão com toda a matéria lá, só basta um. Então, aí tem algumas filosofias que dizem que você está preso a isso, está preso aquilo, está preso aquilo. Não, eu encaro é a liberdade de cada um, né? A gente não veste a roupa que gosta? Não veste? Veste. Se a gente se sente bem vestindo aquela roupa, estando naquele ambiente que escolhemos, eu acho que é a mesma coisa da situação de como nós vamos ser entregue o nosso corpo, né? Se vai ser num processo natural, normal, do que nós colocamos aí dentro de um caixão, ou se vai ser cremado, ou se vai ser aquilo. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, que ele já falou para a família dele que ele quer ser cremado e quer que a cinza dele seja jogada no Rio das Mortes. Ele diz que é o lugar mais bonito do mundo. E ele diz que é amigo de um cacique lá e quer que o cacique vá lá e jogue a cinza dele no rio. Você já fez todo o plano. E ele já fez todo o plano e deixou tudo traçado para a família. Sim. Fazer isso. É, e tem lugares do mundo, né? Por exemplo, você falou na Índia. Na Índia é muito natural. O normal é cremar. É. E o anormal não é cremar. Né, e jogar lá no Rio Ganges, né, e tudo mais. Então, assim, você tem... Cada país você tem a crença e a tradição, né, de lidar com os seus finados, né, com os seus dito mortos, que a gente sabe que não morre, né, a vida continua, e que acaba, por exemplo, que no caso a nossa tradição ocidental é enterrar. Né. Ouvindo a entrevista do Chico Xavier na televisão, perguntaram sobre a cremação. Ele falou, olha, eu aconselharia as pessoas esperar pelo menos 72 horas para que haja o desligamento do perispírito, né? E aqui no cemitério do Parque das Flores, eu conversando com a responsável lá pelo cemitério, falou, não, aqui nós respeitamos. As pessoas vieram pedir aqui que quer 72 horas, nós respeitamos. E eu já fui lá em vários atos de cremação, depois que a pessoa foi... Vamos dizer, houve aquela cerimônia da cremação, mas não foi naquele dia. Tanto é que eu voltei lá, inclusive nós estivemos lá com uma amiga nossa, que ela era espírita, mas a filha dela é católica, e nós estávamos lá, eu e uma irmã de caridade, fazendo a recomendação do corpo depois de 3 dias, né, que foi esperaram 3 dias para que realmente acontecesse a cremação. Né. E então, para cada, precisamos respeitar essas vontades, de cada um. E Mário, eu tenho uma pergunta. Não, pode falar. Não, eu só queria complementar essa conversa nossa aqui, né? A questão dos funerais hoje. Até isso, ou os velórios, né, como nós dizemos, até isso parece que está havendo uma modificação dentro da própria sociedade, né? Porque antes, por exemplo, a gente cultuava os nossos mortos dentro de casa. Hoje já não é possível mais fazer isso, né? E hoje, eu na realidade não tinha conhecimento, a gente vê muito isso em filmes, né? Mas de um conhecido nosso aí em São Paulo, que desencarnou, o corpo foi para ser cremado, e no velório em si não existe mais corpo, certo? O que existe é uma mesa com uma fotografia bonita do falecido, ali então, num determinado momento, o pessoal se reúne, fazem uma oração, e depois dessa oração, então, normalmente costumam ter um pequeno acontecimento social ali, né, uma interação entre os presentes. Então, é interessante ver, então, que nesse tipo de velório hoje não está mais a presença do corpo do falecido, né? Certamente já deve ter sido encaminhado lá para as providências da cremação. Eu não sei se o Everaldo tem alguma coisa a acrescentar nesse tipo de... Não, isso é uma verdade. Tem todo esse trabalho e aonde se diz é a escolha da família. Uhum. Tá certo? A família pode dizer se quer. Mas o Rui falou um negócio também que eu acho que é interessante e colocaram. Hoje, segundo o pessoal, já é um procedimento, tá? Essa colocação do Chico, às 72 horas. Hoje já é procedimento em todos os crematórios, tanto faz em São Paulo, ou aqui, ou lá na Bahia, tem esse procedimento. E, Mário, só colocando o seguinte, hoje, por exemplo, na cidade que eu moro, que é Vanderlei, tá, eu acho que é um coração iluminado que tem hoje no Brasil, né? A Bahia, ela é fantástica, né? Mas você puxa a sardinha para o Vanderlei e o Jorge para Patamuté. Nós, como paulistas, estamos em minoria aqui hoje. Viu? Um fala bem de Patamuté, outro fala bem de Vanderlei. E nós, com São José, não estamos com nada, né? Mas ainda tem a tradição do velório ser feito na casa. Acostuma. Bom, aqui, na realidade, eu acho uma questão de lei municipal, né? Que não se permite mais velório em casa, né? Existe lá uma empresa. Isso. Não, ainda é feito na casa. Se aquele, então, ainda tem essa tradição, tá, de vivência. E isso precisamos respeitar. Não é claro, verdade? Tenho dúvida. Eu não. No meu ponto de vista, eu acho muito mais tranquilo e muito mais seguro e até muito mais libertador é se você fizer num local isento de tudo isso, né? É porque tem... não, pode até fazer em casa, viu? Mas recomenda-se... Hoje, inclusive, está 4, 5 horas só de velar o corpo e é rápido, né? É porque eu acho que não há necessidade, porque tem muitas doenças que não dá para a pessoa ficar muito tempo, né? É, inclusive, teve uma senhora que foi velada na casa dela, chegou num ponto que não dava, porque estava exalando... Um mau cheiro que falaram, vamos levá-la já, porque a coisa pode piorar, né? Então tem questão também da saúde pública, né? Nós temos aqui Iracema, Bento e Vamoto. Antes ia ao cemitério todos os anos, mas agora não sinto mais essa necessidade e faço minhas orações em casa. Abraço a todos do programa Vivência Espírita. O João Batista de Jacareí, amigo do Fabinho, escuta o programa no radinho. Deixa abraço a todos do programa e também aos ouvintes e desejo uma semana abençoada a todos. João Batista, amigo do Fabinho. Eu conheci ele essa semana. É. Essa semana eu fui lá em Jacareí. Domingo passado. Eu acho que foi domingo passado, sim. Né? Que eu fui lá em Jacareí, almocei lá e aí tava na rua passando, aí o Fábio falou, vamos lá, o João é aquele lá. Aí passou, ele vinha passando, cumprimentei ele. Foi só para fechar isso que eu ia perguntar, viu, Jorge? Não, só para fechar o caso da cremação. É de cada um, então, né? Por que a doutrina espírita aconselha? Que quando o Chico Xavier responde a pergunta, é Emmanuel que está passando a informação, né? O espírito Emmanuel fala para esperar 72 horas. Porque 72 horas seria o limite máximo para você conseguir desligar um espírito. Um espírito normal. Vamos falar assim, um espírito normal. É, o limite máximo que eu digo no sentido assim, se você não desligar até 72 horas, o espírito vai continuar ali, entendeu? Aí ele vai continuar ali, mas aí já é problema da própria pessoa. É, eu do outro lado eu penso assim, se o espírito está querendo ser cremado, está com esse gosto, com certeza esse espírito está preparado para acelerar o processo também e se deixar ajudar. Né? Porque o que acontece? A partir do momento que a gente morre fisicamente, o processo de desligamento espiritual já está iniciado. Sim. Então, dependendo da evolução espiritual de cada um, não precisa ser espírita não, pelo amor de Deus, né? Evolução espiritual não tem nada a ver com ser espírita. Evolução espiritual é moral, é muito mais da pessoa de cada um de nós. Então, a gente pode achar que a pessoa não tem conhecimento nenhum espírita, mas moralmente essa pessoa é super evoluída, é uma pessoa desapegada, é uma pessoa tudo. Então, a grande chave da gente se desligar logo do corpo é o desapego. Essa é a grande chave, a gente ser desapegado das coisas, porque senão você fica meio grudado ali. Nunca desapegado, quando a gente diz desapegado, é até saber que aquela família sua, você não tem que ficar grudado com ela a vida toda não, senão isso aí também é apego. Se a pessoa for grudada demais na família, ela demora para se desligar do corpo. Mas uma pessoa normal... 72 horas, com certeza, a espiritualidade já conseguiu desligar. E aí é o prazo para ir, porque senão, se a pessoa não tiver muita, não acreditar muito nisso, que eu digo assim, falou, será que eu consigo mesmo me desligar em 72 horas? Então faz o seguinte, não aceita ser cremado, não. Então você tem que se garantir. É isso que a gente tem que fazer. Mas é normal, em 72 horas eles conseguirem desligar. Nas 24 horas já é normal conseguir desligar, que é exatamente o tempo que tem para ir lá enterrar a pessoa. Né? 24 horas a espiritualidade desliga. Tem casos aí graves da índole da pessoa que está muito ligada ao materialismo, né? Por exemplo, quem usa droga está ligado demais ao aspecto material. Então tem mais dificuldade de desligar essas pessoas. Né? Um suicida, você tem muito mais dificuldade em desligar essas pessoas. Então são coisas assim que a gente deve analisar bastante se a gente quer escolher ser cremado ou ser enterrado, né? É interessante que vários colegas nossos espíritas quiseram ser cremado, né? Uhum. Seu Amaral, Dalmo, a esposa do Everaldo, a Neide, então... Já Chico Xavier não. É. Chico Xavier não quis ser cremado, né? Ele quis ser enterrado, né? É. O Chico, né? Pela escolha dele. A quem entrou aqui foi a Cláudia Zanin Garcia, né, mandando bom dia, amigos. Como espírito imortal, um dia também deixarei o veículo orgânico. Quando este não oferecer condições de moradia e ficaria muito feliz com a lembrança dos amigos e parentes encarnados, mas creio que o cemitério não é o lugar para nos reencontrarmos. Quando nossos pensamentos entrarem em sintonia, ficaria muito feliz se fosse em um outro local, um jardim, numa residência da família ou diante do mar. Por pensar assim, busco relembrar dos amigos e parentes que me precederam na pátria espiritual. Sempre que estou nos lugares que eles gostavam, no culto do Evangelho no lar, eles vivem, só que em outro plano, dependendo do tempo de desencarne, nem o corpo que animaram está no túmulo. Por isso, não vou ao cemitério. Legal, hein, Cláudia? Muito boa a explicação. Temos que respeitar. Exatamente. O Antônio Bessa mandou bom dia. As visitas aos túmulos são homenagens àqueles queridos. Semelhante fazemos aos túmulos de Chico, Kardec e outras celebridades. Os espíritas não são diferentes, é um simbolismo humano. Quem deixou aqui também uma mensagem foi o Ari Rangel. Ele falou: bom dia, amigos queridos, muito boa reflexão sobre o dia de finados, parabéns e grande abraço aos irmãos entrevistados. Sobre o assunto, no livro Cartas e Crônicas do Espírito Humberto de Campos, aborda o tema de uma maneira muito interessante. Eles, os desencarnados, particularmente nesse dia, acorrem para o cemitério porque sabem que serão de alguma forma lembrados naquele dia e lugar. Mas é um dia muito tumultuado para quem vai ser sepultado. Por isso, é justamente nesse dia que há uma multidão de espíritos com todos os tipos de energia. Sobre a pergunta, lembro-me de Sócrates, que respondendo à pergunta de seus discípulos sobre onde gostaria de ser enterrado, ele apenas disse: se vocês me acharem, pode ser em qualquer lugar. Então, um excelente domingo a todos. Muito legal, né? Se vocês me acharem, pode ser em qualquer lugar. Que ele deveria provavelmente estar falando ali do espírito, né? Vamos para mais um intervalo comercial, que a gente vai, daqui a pouco, tem que fazer um momento de Gavale. Rui, vamos fazer o convite aqui para as pessoas para o grande encontro de Umbanda, que terá no dia 25 de novembro, das 14 às 20 horas, e quem está promovendo é a Sandra e o Walter, né? Eles estão lá da tenda de Umbanda. Como é que é o nome mesmo? Pai Jeremias. Pai Jeremias, né? E Vó Catarina. Que fica. É a aldeia de caboclos. Que vão ter várias atrações aí, né? E essa aldeia de caboclo é o grupo que vai se apresentar. Então tem muitas atrações interessantes. Dança, né? Tambores de orixá. Vai vir o Alexandre Cumino apresentando o livro novo dele. O Paulo Mansur. Também o pai Cristiano, de xamanismo, né? O pai Davi, o Márcio Moreira, programação neurolinguista na Umbanda. Então, não precisa pagar nada. Dia 25 de novembro, é um dia de domingo, das 14 às 20 horas, e acontecerá ali no Hotel Júlio, de Julho, né? No Salão de Convenções, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 12.109, Vila Tatetuba. Ali ela é essa avenida paralela com a Dutra, né, no Jardim Tatetuba. Então, todos estão convidados, quem quiser comparecer, quem for um bandista, por exemplo, né, que vai ser muito legal. Quem não for um bandista, e eu tenho certeza também que vai gostar bastante, que é uma cultura que a gente deve prestigiar também, aprender, né? Que é brasileira, né? Brasileira, exatamente. E a gente sabe que o Walter e a Sandra são muito sérios, né? Como a tenda de Umbanda Mãe Maria, que a gente sempre fala aqui também, a seriedade deles em fazer esse trabalho dessa religião brasileira. Então, estão todos convidados aí, está dado o um recado aqui, é dia 25 de novembro. E quem quiser colaborar com esse evento, é só comprar a pizza que eles estão fazendo para ser entregue sábado, a partir das 14 horas, lá na casa, no terreiro deles lá, na Santa Inês. É só ligar para o Walter ou então para a Sandra, que eles estão recebendo encomenda das pizzas de mussarela e de calabresa. Exatamente, porque eles têm muita despesa, né? E ninguém paga nada para entrar, nem nada, então eles fazem essas promoções para poder bancar o evento, como é normal a gente fazer, quando a gente faz os nossos também, fazer alguma tarde da pizza, fazer essas coisas aí, para poder a gente arrecadar os fundos para isso. Vamos falar aqui também desse outro, Rui? Quer falar você aí? É o... Vai ter a sexta semana de estudo espírita de Leon Denis. É, vai começar amanhã, dia 5, e vai até o dia 10 de novembro de 2018, sempre às 20 horas. Na segunda-feira, amanhã, nós teremos o tema Leon Denis, sua vida, com Tiago Barbosa da Silva, que vem do Rio de Janeiro. No dia 6, na terça-feira, nós temos Leon Denis, sua obra, com Adalberto Coelho, de São Paulo. No dia 7, Eduardo Correia Borges, de São José dos Campos, o tema Leon Denis e o problema do ser, do destino e da dor. No dia 8, nosso grande amigo lá de Cachoeira Paulista, João Luiz do Nascimento, o tema será Leon Denis e depois da morte. No dia 9, nossa querida amiga também, Paula Guimarães, de Pindamonhangaba, ela vai falar sobre o tema Leon Denis e cristianismo e espiritismo. E no dia 10, no sábado, nós teremos aqui o Saulo Monteiro, do Rio de Janeiro, com o tema Leon Denis, um olhar sobre o tempo presente. Bacana, vamos prestigiar, né? Vai ser na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, aqui no Jardim Paulista. Isso. Né? Perto do estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, é claro. A gente tem que lembrar que nós estamos sendo ouvidos no mundo todo e até transmitindo, outras rádios nos transmitindo. É, mais um evento aqui, dia 11 de novembro, domingo que vem, portanto, das 14 às 17 horas, Bazar de Sapatos Novos Femininos. Eu tô com a bronca desse bazar lá do... Porque só tem sapato feminino, você já percebeu? Eles não dão a chance para os homens, só para as mulheres. Pô, bazar de sapatos novos femininos. Cada sapato barato pra caramba. Lá com sapato, olha lá. Um par de sapato por R$18. Dois pares por R$35. E três pares por R$50. Do número 33 ao número 40. Lá no Framan, que eles fazem. Na rua Juriti, 347. Agora, pra homem, não tem não? O santo não precisa de sapato. Fala, põe aí, pra botar a culpa nele. Né? Santo não precisa usar sapato. Tá vendo? Isso. Poxa vida. Tá bom, depois nós vamos pegar as mulheres, vem dar bronca na gente aqui, viu? Uhum. Mas não, e ele vai pra Vanderlei, ele volta ele vai embora, dia 9, né? Ele vai embora. Fica aqui, e né? Deixa aqui a gente. Que essa história de negócio de Dia de Todos os Santos, vocês não sabem, não. Mas Dia de Todos os Santos e dia 31, foi ele que chegou com essa história daqui. Não foi nós que inventamos, criamos, não. Né? Bom. Agora, olha só, pessoal. Muito legal, porque os sapatos são sapatos novos. Né? Fica na rua Juriti 347, lá na própria Framan mesmo, no Centro Espírita Framan. Eles fazem sempre essa promoção, eles ganham esses sapatos, né? E fazem sapato bonito mesmo, feminino, né? Porque quando a esposa da gente vai, chega lá, quer comprar não sei quantos, né? Fala, nossa, três é só 50? Poxa vida, então vou querer 9 sapatos. Já é 150 que fica no lugar, né? Porque mulher não compra um sapato só, ainda mais se for barato assim, né? Então prepara a grana aí, dá pra esposa e vão lá no dia 11, das 14 às 17 horas na Framan, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante das promoções que tem lá. E no dia 28 de novembro, nós vamos ter um jantar na quarta-feira lá da farmácia comunitária, viu, Jorge? Porque a farmácia está precisando de recursos financeiros para ir adiante. Uhum. No dia 28, lá na Mansão Eventos, lá em Eugênio de Mello. Os convites estão sendo vendidos por mim, eu estou vendendo, o Fernando Petit está vendendo e a equipe toda nossa está vendendo para o dia 28 de 11, numa quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Vai ser o quê, Rui? Vai ser churrasco, né? Um churrasco e mais arroz, feijão, salada. O prato principal é churrasco, né? Churrasco. Legal. Isso. Estaremos lá, se Deus quiser. Para encontrar e abraçar os amigos lá também, que a gente conta com muita gente conhecida. E tem muita gente boa que vai lá. Vamos para o nosso intervalo comercial. São 9 horas e 15 minutos. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e vamos colocar aqui a música do Carlinhos Conceição, Espiritualidade. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Música.

Existe um texto de Paulo, também muito bonito, muito interessante, numa de suas cartas, que diz assim: e quanto a mim, sei ainda estar longe da perfeição. Mas uma coisa também sei, que é esquecendo tudo o que atrás fica, caminho para o que se encontra diante de mim. Então, no comentário desta passagem de Paulo, é comum a gente dizer, certamente ele não conhecia a palavra saudade, porque esquecer tudo o que atrás fica é muito difícil para nós. Então, sentir saudade é expressar um sentimento de gratidão àquele que já se foi. Agora, é claro, temos que separar saudades de apego. O apego não é interessante que a gente tenha. O Jorge, inclusive, já falou bastante a respeito disso. Porque o apego é aquele desejo de manter aquele que se foi junto de nós. Então, nós dificultamos a vida do espírito no plano espiritual, porque ficamos amarrando e ficamos nós nos atormentando com a falta de sua presença. Agora, saudades, não. É um sentimento mais puro, é um sentimento mais nobre. E isso, evidentemente, nós continuamos sentindo, sim. E temos que lembrar que todas as vezes que vivenciamos a história do apego, ele atrapalha, porque a gente perde a oportunidade de sentir aquela energia maravilhosa daquele que se foi. Quando nós vivenciamos saudades, ou seja, saudades é aquela vontade que você tem de abraçar aquele ente querido, de estar próximo dele sem amarras, né? E dar condições de liberdade para os dois, né? Tanto a gente que tem a saudade, como aquele que se foi, né? E os dois também têm saudade. Quando a gente tem oportunidade nos nossos sonhos, né, a gente vê. E eu digo isso para vocês de cadeira, viu? Porque a minha esposa faleceu faz 1 ano e 4 meses e a saudade é muito grande. Mas o apego não. Porque eu tenho certeza que ela lá estará trabalhando como trabalhava aqui. Então vamos encerrar o momento de Gavalho com a frase de Chico Xavier: saudade é fere dos dois lados da vida. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram Contos, Histórias e Mensagens. São 9:35 e esse é o programa Vivência Espírita e estamos aqui com o nosso querido amigo Mário Vinhas, que é voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho, é responsável pela livraria da Casa do Caminho e foi aluno da primeira turma de aprendiz do Evangelho em 1974. O Zenildo Rodrigues, que é nosso ouvinte de todos os domingos, ele está no Jardim Esplanada hoje ouvindo o programa e manda um abraço a todos. Rodrigo, quem entrou aqui também e mandou uma mensagem foi o Carlinhos Gritch, lá de Taubaté. Ele falou: bom dia, Jorge, Rui, se possível anunciar o seminário com a Nete Guimarães, dia 10 de novembro, das 15 às 18 horas, na Associação Espírita Beneficente Joana d'Arc, lá na rua do colégio, número 151, Taubaté. Né? Então, 10 de novembro, às 15 às 18, lá com a Nete Guimarães. Está sendo cobrado uma taxa? Não, aqui não fala. Não. Se não fala, é de graça. Eles se virem lá. É? Parece que tá uma taxa de 10 reais para cobrir as despesas também, né? Parece. Quem entrou aqui também podia dar um alô depois pra gente. Ah, exatamente. Entrou aqui. Minha mãe entrou aqui, mandou uma mensagem. Bom dia a todos do programa, é domingo. Abençoado. E o pessoal tá mandando bastante mensagem aqui no Facebook. Quem entrou aqui também foi. Que eu não tinha lido a mensagem, tinha sido aqui a Claudinha Ribeiro, já fui, respondendo a pergunta se você faz visita ao cemitério, fala: já fui por muitos anos, hoje já não vou mais, faço minhas orações para os meus entes queridos e por todos os desencarnados. A Rosana Pulsino também falou: dificilmente eu vou no cemitério visitar o túmulo, onde o corpo da minha irmã foi enterrado, vou apenas quando meus pais fazem questão de todos irmos. Não me sinto bem, então se tenho a escolha de não ir, não vou. E para aqui também, a Adriana Herculano diz: bom dia, eu faço minhas orações aos entes queridos no lar, emitindo vibrações de amor e plasmando flores, evitando sempre o apego e sentindo saudades nos momentos bons vividos aqui. Faço também orações para os outros desencarnados em casa, mas acredito que quem vai orar no cemitério também está ajudando. Cada um escolhe como se sente melhor. E tem aí a Regina Vilhena ligou aqui pra gente, nosso ouvinte assíduo, sempre aparece aqui também no programa, e respondo que não vai mais ao cemitério, faz suas orações em casa. Programa muito bem, abraços ao seu Mário e a todos também. Então, eu queria falar também para o... Você tem uma mensagem? Tem uma pergunta aqui da Rose, eu não sei de que cidade que é. Ela gostaria de saber do Mário se há mais de 20 anos uma pessoa desencarnada pode aparecer. A mãe diz ser seu esposo. Aí, Mário. Oi, tudo bem? Na realidade, isso é possível, certo? Não tem problema nenhum. Porque, veja, a relação tempo nosso para o plano espiritual é muito relativa. 20 anos para nós é muito tempo, no plano espiritual praticamente pode ser nada, né? Mas isso aí vem de encontro com aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Existe saudade ou existe apego? Então, se for um sentimento puro, bacana, pode até ser sim que o esposo dela, no caso seu pai, compareça até perto dela para trazer um alento, uma esperança, certo? Agora, se for apego, aquele sentimento, não, está me faltando, está faltando do meu lado, isso aí não é bom, que certamente estaria prendendo ele ainda aqui no plano físico, né? Dificultando a sua volta, o seu reencontro com o plano espiritual. Mas possível é sim, viu? Mário, queria comentar, aproveitar que agora, dia 1º de novembro, foi 100 anos de desencarne de Eurício Bersanufo. Né? Não é só o dia de Todos os Santos, a gente não pode esquecer também que de 1 de novembro de 1918, que desencarnou Eurício Bersanufo, que foi um dos grandes baluartes da doutrina espírita. Chico Xavier falou que foi o médium mais próximo a Jesus, que ele conheceu, tanto que colocou o nome do filho dele como Eurípides também, né? E com filho adotivo, com 38 né? anos, né? E com 38 anos. E ajudando o pessoal com a febre, com a gripe espanhola. Ele morreu trabalhando, né? Se doando ao próximo. E eu queria lembrar, assim, uma vez que a gente sempre vai para Sacramento, que é a terra de Eurípides, né? Onde tem o colégio Allan Kardec. E uma vez eu tinha ido, a caravana não ia em Santa Maria, né? Onde é que é a fazenda Santa Maria, onde foi a raiz de Ovil do Brasil, onde teve os primeiros fenômenos lá da espíritas e mediúnicos, né, no centro do Brasil, né, vamos dizer assim. Eu peguei o carro e fui lá para conhecer. E nessa oportunidade a gente passou pelo cemitério, eu falei: "Ah, vou parar aqui para ver se eu acho o túmulo de Eurício Bersanufo, lá de Sacramento". Aí parei, tava sozinho, comecei a andar é enorme o cemitério. Eu falei: "E agora, né?". Sozinho, comecei a andar assim, pensando: "Como é que eu vou achar o túmulo do Eurício Bersanufo sozinho?". Aí veio aquela mensagem: "Nunca estamos sozinhos". Aí eu olhei para baixo, e tinha uma pessoa entrando no cemitério. Eu desci lá, fui falar com ele, perguntei: "Ah, você sabe onde é que fica o túmulo de Eurício Bersanufo?". Aí ele falou assim: sei sim, aqui todo mundo conhece o professor Eurípides. Eu não sou espírita, eu sou católico, né? Mas conheço sim, inclusive muitos católicos vão lá e deixam flores para ele". Aí ele me levou até o túmulo, do lado do túmulo dele, aí eu tive a felicidade de também conhecer lá o túmulo do senhor Mariano, que é o tio dele. E tinha uma placa assim com aquele poema Deus de Eurípides, que foi Chico que mandou fazer aquela placa e colocou lá, tanto a placa de homenagem ao senhor Mariano, quanto a placa de Eurípides, foi o Chico que mandou fazer e colocar lá. E é um túmulo bem simples, assim, ó, você não dá nada, você vê, é bem raso, não tem estrutura nenhuma, só tem a placa e cheio de vasos, de flores e tudo mais. E eu lembrei disso, lembrei também do túmulo de Allan Kardec, lá na França, onde tem uma estrutura bonita, né, representando lá, tipo, antigos druidas, né. E era engraçado que os franceses, quando passam no túmulo, eles têm uma estátua de Allan Kardec, um busto lá de Allan Kardec, eles colocam a mão e fazem uma oração. O que, que você acha disso, dessas tentativas de santificar, talvez... foi até engraçado que lá tem uma placa dizendo para eles não colocar a mão e não fazer oração em cima do busto da própria Federação Espírita, né? Mas o que, que você acha disso? Dessa tentativa de santificação dos túmulos e tudo mais? Isso aí, uns dias atrás, eu li uma observação de Einstein, dizendo que Deus, na realidade, é uma criação das pessoas, demonstrando a sua própria inferioridade. Então, as pessoas precisam de alguém em quem se amparar, precisa de um líder, né? Então, achamos que isso é uma atitude normal que as pessoas têm, desde que não tenham um esclarecimento mais acentuado, de que buscar esse apoio, essa força em alguém que para eles foi importante, ou para o mundo foi importante. Isso a gente vai, por exemplo, em Aparecida do Norte, e existe lá um desfile, uma romaria muito grande, e as pessoas tentam colocar a mão no seu manto, ou no vidro que está à sua frente, porque talvez, sentindo-se enfraquecidas, elas buscam fortalecimento nessa outra entidade, né? Então, não é difícil entender o comportamento diante do túmulo de Chico, né? Porque as pessoas realmente buscam santificá-lo. Até o próprio espírita, viu? Isso acontece. É muito interessante, né? A gente falou do túmulo de Allan Kardec, ele já fez a relação com Chico Xavier. Mas lá em São Paulo tem uma estátua lá ali perto do Museu do Ipiranga, o dedão da pessoa que está lá apontando tá branco de tanta pessoa passar lá e passar o dedo naquela, achando que vai resolver alguma coisa lá, né? É próprio do ser humano, né? E quem entrou aqui foi a Fernanda, lá na casa da Marcela, mandando bom dia. Eu costumo ir com o meu marido somente nos finados para limpar e levar flores, né? Deixando arrumado para os que vão visitar, oferecendo flores para minha filha Marcela em nossa casa mesmo, e envio muitas vezes flores pelo pensamento que chega até ela. E é legal na casa da Marcela, que chega no aniversário da Marcela, a gente faz bolo, faz tudo lá pra gente comer, né? E outra coisa interessante é que a Fernanda não coloca foto, não coloca nada. Justamente porque a Marcela tá se destacando muito, né? Muito mesmo. Então, para evitar que as pessoas vão lá exatamente e fazer isso. Lá descobre que é o túmulo da Marcela, daqui a pouco tá todo mundo querendo, pagando promessa lá, né? Porque lá em Uberaba mesmo, nessa visita que nós fomos lá depois com o Rodrigo no túmulo do Eurípides Barzanufo, tem cada coisa lá que você vê que é de promessa, né? Que o pessoal tá pagando promessa. Aí leva foto, diz que recebeu não sei o quê. É, entendeu? Igual. Opa. Aí tá aparecendo. Agora, o que que a gente vê isso? A gente vê isso que são as pessoas de outras religiões mesmo, que às vezes pedem alguma coisa para o espírito mesmo, alcança, e vai lá e quer retribuir, né? De alguma maneira. Então, a Fernanda não coloca foto justamente por isso. Porque a Marcela é adorada, né? Assim, por todos que conhecem o trabalho da Marcela, agora depois do livro, então, cada pessoa que a gente encontra é uma paixão total. Como eu falo, se você lê o livro da Marcela, você fica apaixonado por ela. E de repente, você coloca a fotografia dela lá no túmulo, daqui a pouco tá cheio de coisa lá, né? Então, isso a Fernanda tenta evitar ao máximo para o pessoal ficar idolatrando o espírito de alguma maneira. É interessante isso aí. Ela vai lá de vez em quando mesmo. Essa semana, no dia de finados mesmo, eles foram lá para limpar, fizeram tudo bacana. E eles contaram até uma coisa para mim interessante. Lá no cemitério de Jacareí, que é aquele cemitério aqui, aqui na Estrada Velha. Tem um cemitério novo ali, aqui na Estrada Velha, né? Que é esse cemitério baixo também, de gramado só, né? E tem música direto lá. Muito interessante. Tem lá um cemitério. Pessoal cantando lá tudo, tocando música para todo mundo. Eu acho que deve ser o próprio administração do cemitério que contrata a pessoa para deixar lá o dia todo cantando, tocando, um monte de coisa interessante. E também esses papelzinhos que gruda e uma árvore assim lá na parede para a pessoa botar uma mensagem e colocar lá na árvore. Né? Então são ideias muito legais que são muito mais bacanas, né? Deixa eu só contar um casinho do Eurípides Barçanufo, que eu me lembrei aqui, depois de todas essas histórias, né? Para demonstrar a humildade, a simplicidade de Eurípides e a não preferência dele por essa ou aquela religião, mas simplesmente ele era universal. Então, numa de suas biografias, conta que um dia um negro muito simples o procurou, chamavam-no sempre de Sorípides, né? E contou-lhe que o seu filho mais novo, o pequenininho, estava à beira da morte. E Eurípides falou: qual é a sua preocupação? Se Deus o está chamando, talvez seja a hora dele. Não, senhor Eurípides, é que ele não está batizado. Aí eu pergunto para o senhor: se ele não for batizado, ele vai para o inferno? Eurípides: não, seu filho não vai para o inferno, mas vai lá e batiza. Mas é seu padre, ele, é o senhor Eurípides, o padre quer cobrar para batizar ele, eu não tenho dinheiro. Então Eurípides, com aquela simplicidade dele, enfiou a mão no bolso, tirou a carteira, deu um dinheiro para o negro e disse: olha lá, vai lá, paga o padre, batiza o seu filho e sossega. Assim você vai ter certeza de que seu filho não vai para o inferno, porque não vai mesmo, né? Deixa eu só comentar também, com base nisso que você falou. Esse cara que me ajudou lá no cemitério, uhum, a encontrar o túmulo de Eurípides, ele virou, foi descendo, conversando comigo, né? Ele falou: cara, eu acho tão bonito, eu não sou espírita, mas eu acho tão bonito o espiritismo, porque eu, na minha religião, eu sou católico, tudo cobra. Tudo que você vai fazer, qualquer coisa cobra. No espiritismo, ninguém, aqui pelo menos em Minas Gerais, puxando uma orelha aqui no pessoal aqui de São Paulo, né? Pelo menos aqui em Minas Gerais, ninguém cobra nada. Todos os eventos espíritas é tudo de graça. Bom, se não está sendo, deveria ser, né? Se não está sendo, deveria ser. Porque a partir do momento que você começa a privilegiar só gente que pode pagar para ir no encontro espírita, aí nós estamos tocando totalmente as bolas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas aí a gente não consegue fazer. Dá para fazer qualquer coisa que a gente queira fazer sem cobrar, né? Não, e é interessante que no livro Obras Póstumas de Kardec, ele fala, né, que os espíritas, quando se... Essa também é uma missão de ir propagar, divulgar, fazer uma série de coisas para apresentar a doutrina. Então, a pessoa deve se preparar para ter os gastos e não ficar pedindo. Inclusive, existe hoje uma recomendação dos espíritos nos alertando para a elitização do espiritismo. Sim. Que existe lá na Bahia, que vocês tanto gostam, uns dias atrás. Eu li a respeito de um evento anunciado num hotel 5 estrelas, pagando R$4.500 por pessoa para participar de um final de semana. Quer dizer, é meio complicado, né? É, porque daí você vai entrar na vala comum, né? Vai ser... porque uma das coisas... Eu lembro que eu fui entrevistado uma vez num programa, onde estava eu, dois pastores evangélicos, um padre e uma moça da Umbanda. E perguntaram para eles se era lícito cobrar o dízimo. Todos eles falaram que sim. Aí perguntaram para mim, eu falei: a doutrina espírita é a única que a gente paga para trabalhar na doutrina. Porque nós não cobramos nada, não tem dízimo, não tem nada. Se a pessoa quiser colaborar, não tem dúvida, estamos lá à disposição. Mas ninguém cobra nada. E a pessoa trabalha com muita disposição e com muito carinho, com muito amor. E então a gente vê que nossa religião, nossa doutrina é diferente, porque a gente paga para trabalhar. A gente estava falando aqui do batismo, agora que o Mário falou, do Eurípides mandar batizar a criança, né? Aí eu lembrei da mistura que existe no nosso país, assim, de espiritualidade, essa mistura de espiritualidade. Eu lembro quando eu era menor, e lá na Bahia a gente tem muita superstição também, né, Veraldo? O baiano é muito supersticioso nesse sentido de... E essa religiosidade também é muito grande lá, essa mistura. Você vê que candomblé faz dentro da igreja católica lá, né? Então, o que que acontece? Aí eu lembro que falava que tinha uma história que a criança que não era batizada, que era enterrada sem ser batizada, de vez em quando ela chorava, né? Então, às vezes, o cavaleiro ia passando em algum lugar, por ali perto da fazenda, daqui a pouco escutava o choro de uma criança. E, geralmente, era a criança que tinha sido enterrada sem ser batizada. Eu lembro que eu me lembro até hoje que eu perguntei: mas o que que a gente tem que fazer então, né? Eu tenho que batizar ela, você batiza. Mas como é que a gente vai saber se é homem, se é mulher, se é não sei o que? Eu falo: não, se você escutar o choro da criança, você dá uma paradinha e fala: eu te batizo João ou Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, aí a criança não chora mais, o Espírito não chora mais. Coisa legal, né? Agora, é uma tradição católica, mas a pessoa mistura com o lado espiritual, né? O lado totalmente... Pô, mas peraí, o Espírito está lá, chora falando, então o Espírito se comunica com a gente, né? Não, então mas são coisas muito interessantes. Uma né? vez aparece, eu fui questionado, por que que os espíritas não têm o batismo? Eu falei, poxa, quer mais batismo do que nascer, poxa? É, você sair do ventre da mãe, daquele lugar gostoso, é, certinho, bonitinho, para nascer, é, chorando, num mundo como o nosso, já é um batismo, não vai necessidade de batizar. Né? Esse é aquele ato solene. É, assim como nós não temos casamento, né? A gente faz uma prece no casamento, mas casar, para mim... É, casar não há necessidade de festa, não há necessidade de nada. Tem que casar, são os espíritos, né? A gente se suportar, aceitar a esposa aceitar a gente. Esse é o verdadeiro casamento. Agora, casamento de pompa, muitas vezes, quantas vezes nós vamos em casamento aí que casa daqui 3 meses já estão largando, já estão. Não estão vivendo mais incompatibilidade de gênios. É o termo técnico. E quem entrou aqui foi o Milton, lá do Paulo de Tarso, mandou um bom dia, um abraço à equipe do programa, em especial ao querido convidado Mário Vinhas. Colocamos o cartaz em quase ao mesmo tempo, o Luiz Eduardo falou aqui, lá do Leão Diniz. O João Ramalho mandou bom dia, faço visitas, mas não nos finados. Ainda necessito, pois é minha primeira encarnação como espírito, olha só. Que legal. O Serginho também, que é trabalhador aqui do Vivência. Ele tá falando. Bom dia a todos, saudades. Programa com o Vinhas é um sucesso sempre. Abraços fraternais. A Neides Gomes fala, não vou ao cemitério, sei que o espírito não está lá. Estava ouvindo o programa aqui de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Olha que legal. A Pamela também fala que mais importante do que ir ou não ir ao cemitério é acolher nossos sentimentos, que agora caminham de forma diferenciada, e uma das partes encarnadas e desencarnadas possam caminhar. A minha mãe entrou aqui e respondeu também, falou assim, constantemente visito meus pais e avós e cuido de contratar uma faxina 3 vezes por semana, olha só. E dividindo com os familiares, ó, dividindo com os familiares. Isso é fé e um costume que herdei da minha mãe. E sigo com dedicação. A minha avó, que era católica, mas 3 vezes por semana podia ir dar uma semana lá em casa, né, amor? 3 vezes por semana fazer a faxina no túmulo, hein, Mariângela? Não é muita coisa, não? É, então, podia mandar lá em casa, né? Pede um dia, manda só 2, manda 1 lá em casa. Brincadeira, mãe. Só comentar aqui que a Ieda Bastos, irmã do Helder também, nosso querido saudoso. Helder. Irmão mandou bom dia, Vivência Espírita. Gostaria de participar do sorteio. Quanto à pergunta, antes de tornar espírita, ia por obrigação. Hoje, graças a Deus, me libertei disso. Faço uma vibração por todos na certeza que eles recebem. Faz 1 ano e 8 meses que o meu irmão Helder retornou à pátria espiritual. Tenho outra... Não entendi o que ela escreveu aqui, mas muitas saudades dele. É legal lembrar do Helder, que no dia do enterro dele, a gente falando sobre finados, né? E a gente falou aqui de Uberaba, e a gente vai ele todo ano ia para Uberaba, ia com a gente também. E nesse ano ele foi, foi em março, né? Ele foi no carnaval com a gente, e é interessante que ele vai desde 1700, mil bolinha, ele vai todo ano para Uberaba, desde a época de Chico visitar, né? E é incrível que depois do velório que aconteceu lá na Urban, aqui em São José dos Campos, o carro da funerária, que era da prefeitura de São José, o carro da prefeitura, adesivado, né, tudo prefeitura de São José dos Campos, um carro funerário. Levou ele, quando a gente chegou lá no cemitério, a Beatriz de Paulo Porto, a Bia, veio me chamar, Rodrigo, você não acredita, vem cá. Aí eu fui lá com ela, olha a placa do carro, Uberaba. A placa do carro da funerária de São José dos Campos era de Uberaba e levou ele até o cemitério. Achei incrível, até tirei foto. Lembrando aqui só que a Elza, nossa amiga Elza também do Paulo de Tarso. Bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo, Everaldo, Mário Vinhas, tudo bem com vocês? Eu não vou nos finados aos cemitérios há uns bons anos, prefiro fazer as orações em casa. Quanto a enterro, já está programado para o meu corpo ser cremado quando chegar a minha hora. Certo? Elza, espero também que não seja rápido. Viu, Elza? É, e também, se você quiser que o Castelan cante, tem que avisar antes. É melhor você deixar escrito, né? Que aí, se não deixar escrito, a gente não vai. Tem que programar pra gente ir lá também. É, exatamente. E a gente pede pro pessoal, de preferência, morrer final de semana, que aí tá todo mundo desocupado pra ir cantar, né? Porque, o grupo inteiro. Porque dia de semana não dá pra levar o grupo todo, né? Se for final de semana... conversa com a espiritualidade na hora que vai estar no céu, fala, não, vamos adiar para o final de semana que a gente, o Castelão vem e canta, completo. Mas a nossa querida amiga e irmã Elza, nós esperamos que ela vá demorar muito para ser cremada, viu, Jorge? Agora, o Dodô disse que estava esperando você lá já, Rui. É, eu vou lá, quarta-feira eu vou lá. Falou, tá louco você chegar aqui, pai. Ele falou da cara. Ele mandou a mensagem. O Everaldo, ele tá morrendo de saudade da Neide, né? É. Mas quando eu falei, vamos lá na casa da Marcela para receber uma carta, ele não tá preparado. Mas na realidade tá com medo dela falar, Everaldo, tô aqui esperando você. Dá uma bronca mesmo. Exatamente. Não, mas o Dodô mandou uma mensagem para mim, acho que foi lá mesmo, né? Ó, pai, aqui é uma beleza aqui no mundo espiritual. Tem escola, eu mesmo estou recebendo diploma, teve uma festa. O senhor precisa vir logo para cá. Vamos encerrar, pessoal. Estamos conversando muito já. Olha, queria dizer só que no final nós vamos colocar a música aqui do Grupo Castelan com o título Existe um Lugar. A música que vai ser colocada no final, tá bom? Um grande abraço para todos, mas primeiro os nossos parabéns. E os nossos sorteados, ou só virando. Quem ganhou os livros doados pela livraria Casa do Caminho foi a Rose Oliveira e a Miriam Afonso. Rose Oliveira e Miriam Afonso podem retirar os seus livros a partir de amanhã às 13 horas na livraria Casa do Caminho com nosso irmão Mário Vinhas aqui. Aproveita para bater um papo lá com o Mário Vinhas também. Né? Bom, sim. Grande abraço a vocês. Rodrigo? Agradecer a participação de todos os ouvintes aqui, só inverter a câmera para o pessoal me enxergar. A todos vocês que estão assistindo a gente aí, principalmente aquele abraço a quem compartilha os vídeos, ainda dá tempo de compartilhar, principalmente a Dolly, que mandou aqui, ó, manda um beijo para a Camila e para o Francisco. Pode deixar, Dolly, vou mandar para eles. E quem eu não tive tempo de ler aqui, peço desculpas, que mandou mensagem e não deu tempo, a Mônica Abreu, Neide Pascaroli, a Irene aqui, a Miriam Afonso e tantas outras mensagens, Nascimento Luiz, o Fábio lá da Casa da Marcela também mandou mensagem, e tantas, a Rosi Oliveira também aqui, falou, eba, apresentão de aniversário, hein? Acho que foi aniversário dela também. Aqui no YouTube, quem participou também, a gente não teve tempo de ler, foi a Neide Gomes, Jordana Astral, o Antônio Alito, a Marinalva Silva, Edneia Maria, Jorge Luiz, Ricardo Fernandes, a Tina Neca, o Helênio da Silva, Juliana de Oliveira, o Trajano, e o José, meu primo, José lá do Espírito Santo, também lá de Santos, mandando um beijo lá, um abraço lá, dizendo que o Gustavo e a Irene estão ligados aqui no programa. E um abraço pro Edson Barbosa, que está assistindo a gente lá quietinho, mandou mensagem, mas a gente sabe que ele está assistindo lá, e o Carlos lá do Giga Vale. Um abração para vocês e até o próximo programa às 8 horas, nesse mesmo horário. Rui. A sábado, falando do Carlos da Giga Vale, vai ter um encontro de ufologia lá na Câmara Municipal. A partir das 14 horas, vai ter. A partir das 16 horas, vai ter um encontro lá da. E ufologia. Ah, realmente. Muito bom. Ricardo Gedo está aí, que é esse ufologista. Que é lá de São também. Paulo, né? Que já esteve aqui conosco também. Né? Já, o Ricardo, que é espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Deixa eu falar aqui, então, é o 8º encontro ufológico do Vale do Paraíba, né? Primeira palestra lá, Curas de por Alienígenas, Ficção ou Realidade, com Mauro Baeri, que já esteve aqui com a gente também. E a segunda palestra é a Interferência dos Extraterrestres na Nossa História, com o Ricardo Gedo, que é o editor da revista UFO. Isso. Né? Então, então vai ser um grande evento, vai ser lá na Câmara Municipal, na rua Francisco Murilo Pinto, número 33, Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, dia 10 do 11, sábado, às 17 horas, das 17 até às 20 horas. Então é o grupo de estudos ufológicos, 19 de maio, no Vale do Paraíba, está organizando o 8º encontro ufológico do Vale do Paraíba. Yeah, e a entrada franca, né? Bem, nós temos que agradecer a Deus, claro, o som, a Deli pelo delicioso café, pelo delicioso biscoitinho de polvilho, que esteve aqui, na, e a Neide, que vem também nos ajudar, e o Jorge, que é o homem do macarrão, né, Jorge? É, outro Jorge, são os dois Jorge. Uhum. E desejar ao Everaldo um bom regresso para a sua terrinha lá de Vanderlei, na Bahia, que ele vai nos deixar agora, quarta-feira, ele vai embora para a Bahia. Uhum. Legal. E... tem que cuidar dos bois dele lá, das vacas. É, tudo de primeira. É. Ele falou que já está perto de 1000 cabeças lá. Nossa. É o vizinho dele que tem 1000 cabeças, então ele está perto. Está perto. Ele é uma só. Não, eu queria perguntar para uma pessoa, por que não se elegeu? Ah, por pouco. Eu não me elegi por pouco. Ah, por pouco? É, por pouco voto. Então, Everaldo, dá os microfones para a sua despedida e até breve. É, meus irmãos, agradeço esta oportunidade de poder estar com vocês, confraternizando e relembrando as nossas histórias, né? Só tenho que agradecer e faço um convite a todos vocês que visitem Vanderlei. Com certeza vocês irão gostar. Não irá acabar, com certeza. Mário? Bom, gente, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Além da busca do esclarecimento doutrinário, essa confraternização, essa amizade que existe entre nós, isso é muito, muito confortante, né? Muito obrigado. Mário, você faz a prece para a gente de encerramento, por favor? Uhum. Muito bem, gente, vamos então fazer o encerramento desse nosso programa. E eu os convido para que juntos possamos fazer a oração da manhã. Senhor, abençoa-nos, por favor, fortalecendo-nos. Que possamos a cada instante demonstrar dentro de nós o amor que temos dentro de nós e que precisa ser repartido com tantos que necessitam desse mundo. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero ver hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e não ver senão o bem em cada um. Cerro os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito e que no decurso deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Onde não há mais dores,